no estoy muy acuerdo. Três mil um bonzinho, informações do Foxtrot, Congonhas, São Constantino, cópia, prepare a dial, confirmando o nível 360, tá pronto, cópia? 360, tá pronto para a cópia, 360. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, leda após posição bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5053 no transponder. Show, na 3601, autorizado com Congonhas, nível 360, saída da El, Leda, Pós, Bridge, intercepta pêndulo 1-6, até pelo horizonte, direto trilho, direto pira. Agora puxa 1-0 com rua direita, 1208, controle 5053 no transponder. Correto, confirma o portal? No portal 9. Cliente no 9, chama pronto para o SPEC, funcionamento são 3601. Não é 3601. Oscar Zulu Alfa, aciona identificação. Botango Oscar Zulu Alfa, contato radar. 70 milhas no nordeste de Salvador. Antena 20, por Salvador. Está sob vigilância. Salvador, tá 3601 na produção do Pushback a Sandeta. 09, tá livre, reporta táxi, tá 3601. Reporta o táxi, 3601.